Milhas a 500 pés, um Bravo Hotel 07. O setor está mantendo sobrevoo aqui no farol da Barra, não irá interferir na sua aproximação. Assento, trago porém não visual, 3890. Para 2? Vitor Charlie Hotel, autorizado até o ponto de espera papai, volte para o cruzamento no 17. Polo 2065 táxi, alterno Galeão, tem 3 horas e 57 de autonomia. E pessoas a bordo está com 7878. 7, alterno Galeão, confirma. Afirmo. Voo 2065, autorizado táxi via Índia, com espera, turno 2095, original 0, 13. De 1013, pela Índia, 1895. Obrigado, bom dia. Mais Juliette Romeu, reporte visual com Serra Índia, Eco Índia. Mais 2 minutos, mais Juliette Romeu. Vitor Charlie Hotel, afirmo, cruzamento autorizado, Quebec, Mike Lima. Na Lima, chamo Solo 211. A Torre Olympus 01 está na no prolongamento da Perna do Vento, visual com o ATR na final. Olympus 01, tem condições de girar a base e reportar na final, agilizando? Firmo. A Paulo informa Fox Fox Terra. Esteja atento a um tráfego na sua posição de 11 horas a 15 milhas com destino para Vera Cruz, a 1.500 pés, um Charlie 150. 0.1.3. Confirme, o sobrevoo do senhor em Vera Cruz. Gente, o senhor vai prosseguir para a Feira de Santana? Gente, autorizar direto a Feira de Santana, uma tem condições visuais, inicialmente a 1 no meu pé. Tem inicialmente a escuta do controle, papá uniforme, Fox Fox Air. Estabilizou 3896. 3896, completo final do procedimento, Sami Torre, 118, decimal 95. 295 está 3296. Final da Juliette Romeu, para coordenação. Comandante, bom dia, está 3296, estabilizar X-Rays, 1 no 0. Olimpo 01, no livre toque arremetido 1 no 0, vento 1 no 0, 0 grau, 03 nós. Está arremetido, 01. Tá 3896, continue a aproximação, aguarde pista livre. Comandante, pista livre 3896. Romeu, Juliette, Romeu, livre da colagem 17, vento 040 graus, 049. Via parte principal no parte 3. Entra Alfa Kilo, parte 3, 2780. Pro 2065. Vou 2065, mantenha a posse espera. Vai, Matheus. Entrando faz 3 e aquilo. Para girar a base no 0. 0, 1. Comando esquerda, perna do vento. 1.500 pés, apontará para girar a base. Fez 8, 9, 6. Livre pouso no 0. Vento no 4, 0 graus, 0, 5, 9. Tá livre, pouso no 0, tá 3896. Romeu, Juliette, Romeu, decolou 06, chame controle 120, decimal 80, bom dia. 20, decimal 80, graças, bom dia, Papa Tango, Romeu, Juliette, Romeu. 3, Salvador, bom dia, Papa Tango, Romeu, Juliette, Romeu. Papatango e Romeu, Juliette e Romeu, bom dia. Mantenha-se condições visuais, corredor Axel no meu pé. Corredor Axel no meu pé, sente o Romeu, Juliette e Romeu. Papatango Romeu, Juliette e Romeu, confirme para o ideal para o destino. Só um minuto, senhora. Paulo, meu bravo, tango, tango, frequência ali para a coordenação. Cordel 245 para o Papa Tango Romeu, Juliette Romeu. 245, sim. Olimpo 01, está na perna do vento, 1.500 pés. Olimpo 01, não reporte para Girabase 10. Reportará para Girabase, pistão no 0, Olimpo 01. ...3896, solo 08, livre a próxima à direita, chame o solo 121, décima 1. Confirmo 21, 1. Afirmo, tá 3896, 121, décima 1. 21, 1. Mantém 085, já na previsão, senhora, ou mantém corredor 085? Autorizado, direto destino. Romeu, Juliette, Romeu. Direto destino, Romeu, Juliette, Romeu. Voo 2065, vento no 1, 0 grau, 05 nós, livre da colagem, pista 1 no 0. Iniciado. Bom dia, Guardião 01, prossiga. Papatango Oscar Juliette X-Ray, prossiga. Só que é repetido, foi 01. Voo 2065, decolou 10, chame o controle 1208. 1208, boa. Guardião 01, no reporte pronto para a decolagem. Guardião 01, no vento, no 30 graus, 07 nós, pro a sua autorizada. Patangosca Juliette X-Ray, sim, mantém-se condições visuais, onde vamos estar do no 30. Chame o controle ao ingressar na terminal Salvador, frequência livre para coordenação. Controle 2065. 2065, contato radar, submantenho 360 via saída da EL. 360 via da EL. Controle Salvador, Fox Fox Serra, voltando. Fox Fox Serra, prossiga. Se possível, gostaria de solicitar a sessão para o 045, senhora. Gente, sub e mantém condições visuais 045. Fox, Fox, Serra. Indo e mantendo 045 condições visuais, Serra. Adião 01, chame o controle 1208, decolou 11. 1208. Chamarão o controle, Guardião 01. Olimpo 01, Tocoia remeteu 10, curva esquerda, perna do vento, reporte para girar, base 10, autorizado 1.000 pés. 01, perna esquerda, 1.000 pés, reportará para girar, base, curva na perna do vento. Exatamente, o senhor retorna para Salvador. E o estimado de pouso em Salvador é o 1358. Afirmo. Controle Salvador, Guardião 01. Então 01, não prossiga. Decolou de Salvador, está ingressando no litoral, 500 pés, na escuta permanente. A intenção é seguir para a região do Guatemi para realizar uma escolta de valores em apoio ao Banco Central. Guardião 01, no ciente, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, litoral sul. Fundo. Itatiaia Hotel, pronto, Cobra. Itatiaia Hotel, autorizado, senhora Bravo Alfa Romeo, via Golf 677, nível 090, decolando a pista 10, curva à esquerda, saída Conte, o código é o 0260 e o controle no 208. Correto, direcionar a Chino Taxi. Graças. Para girar a base 10. Passará para girar a base 01. Não, por que o assunto é isso? Prossiga. Confirme. Boa Sul 2770, sítio da Mais. Concentro. Base. Confere, Porto Seguro. Autorizado, senhor Bravo Papa Serra, via Golf 677, Aira, restante conforme. Nível 180, saída Coral, decola da pista no zero com curva à direita. Código 5404, controle no 208. Base e qualquer RBT para o Olímpico 01. Decola da 1-0-5-4-0-4, controle 208, azul 2770. Correto, chama pronto. Pátio 3, 41000, azul 2770. 4-1000, chama pronto. Ainda mantém a frequência livre a 40 milhas de Salvador, sendo controle. Entrada do pátio 3, confirmando a entrada do pátio principal, Índia, ponto espera, turno no noite decimal 95, o ajuste 1-0-3. 1-0-3, vai direção para o principal, Índia, ponto espera 295, Jalapel. Salve Salvador, Oceaner 6311, pushback acionamento no portão 02. Oceaner 6311, aguarde um minuto, vai iniciar no 02. Guardando 6311. Bom 1094, bom dia. Chegada a Mari, desça até uma centena, ajuste padrão. Estreja uma centena no perfil da Mari. Haveria possibilidade de coordenar Pabode, após Pabode com a Zuna ou Interterra? Autorizado inicialmente TAP, gol 1094. Então inicialmente TAP, gol 1094. Gol 2065, Sami Centro Recife, 13325, alterna 13395. 3325 3395, é isso? É isso mesmo, confirme. 13325, alterna, 133, decimal 95. 3325, 13925. Já base 10. Alinhado e pronto, Alabel. Olimpo 01, copiou a torre. Afirmativo. Curva na esquerda, cedendo para mil pés, reportará na perna do vento para girar a base. Ok, gente. Vitor Charlie Hotel. Vento 090 graus, 079, livre da colagem, pistão no zero. Livre da decolagem, ela está. Alatel. Guarda só um minuto, prepara da Eulia da Morte, meu gol no 621. Solo Salvador, Bolsinha, gol do 184, no portão número 4. A informação aqui estamos cientes. Autorização Recife, por favor. Gol no 184, aguarda a cópia para Recife, prepara Cucajá Maracajá. Aguardo. 90 na saída Conde, olha só. Torre Olimpo 01, está pronto para girar a base. Olimpo 01, ciente, livre toque arremetido. 10, vento 08, 0 grau, 059. 01, informa que é pouso final. Desse. Ok, ciente, então corrigindo, livre pouso, pistão no 0. Vento 09, 0 grau, 049. Livre pouso, Olimpo 01. Qual uniforme, Fox Terra, ciente. Mantenha 045 em condições visuais na escuta do controle. Confirma, é Papatango? A gente aguarda só um minuto que eu não tenho o seu plano de voo, vou checar com a sala aí. Xenéia 6140. O Xenéia 6140 aguarda a cópia número 3. Obrigado. Rota Juliette X-Ray, ciente em condições visuais, na proa da rotatória e no 1500 pés, ajuste padrão. Ajuste padrão, proa da rotatória, ajuste padrão. Boa, 9094, pode ser. Boa, 9094, desça até o nível de voo 050, ajuste padrão. 050, 094. Boa, 0094, informa o tráfego na sua posição de 2 horas a 12 milhas, rumo sudoeste, passando o 070 para o 085, Papá 28, Bravo. Entrou, quando possível, Índia Serra. Mantenha inicialmente TAP para separação com o tráfego informado. Ah, sim, para manter. A Patango Romeu Juliette Romeu informa o tráfego na sua posição de 1 hora a 15.3 milhas, rumo nordeste, passando 105 para o 050, Bang 737. Salvador, Oceaner 6311, pronto para a espera da pista 1-1-0. Papá, no Romeu, não vem gosto com o que não escuta? Oceaner 6311. Espera, Cruz, no meu pé, decolador 97 com curva direita, corredor axé, estrutura no meu pé. Código 0132, controle 1208. Eu acho que o Whisky confirma, 02, POB, parte 4. Ciente para acionamento, táxi, decolagem, chama a torre, no noite decimal 95, o ajuste no 03, Papai Romeu, novembro, eu acho que o Whisky. Voo no 621, pronto, cobre. Prossiga. Voo no 621, autorizado, Serra Bravo, Serra Papá. Via Pêsulo 1-0, Pupave, Pêsulo 1-6, Pósulo, o restante conforme. Nível 3-6-0. Saída da El, Leda, Mótima. Decola da pista 1-0, com curva direita. Código 5405 e controle 1208. Pêsulo São Paulo, acompanhas a Pêsulo 10, Pupave, Pêsulo 16, Pósulo 3-6-0. No nível da El, Leda, Mótima. Decola da 1-0, curva direita. 5405, transponder, 120, decimal 8, contra 5. Sete acionamentos, 1-1-8-4 da rua, posterior, cópia, posição 4. 1-1-8-4, já 1 minuto para a cópia, aguarde só um minuto. Aguardando. Puxa, acionamento, azul, 2-5-7-0, Romeu, 4. Autorizado, reporte site. Autorizado, azul 2770. 1. Oi, Salvador. Bom dia, Salvador. Já está mais de 4.60. Já está bom. 1184. Autorizado, Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via rota do plano de voo, nível 370. Saída Puca, Jamo, Aracaju. Decola da pista 1-0 com curva esquerda, código 5401 e o ajuste do controle 1208. Correto. Autorizado pushback no 04, chama o táxi. Paulo Salvador, bom dia, voo no 648, da mais 201 para autorização maior. Voo no 648, aguarde um minuto, cópia, prepara a Puca já Maracaju. Aguarde. O Xenem é 1140, na escuta para cópia? 40, copia. Xenem é 1140, autorizado Maceió, via. Pêsulo 17, horário, restante conforme. Decola da, confirmando, nível 350. Saída Puca, Jamo Aracaju, decola da pista 1-0 com curva esquerda, código 5414, controle 1208. Então, Marcel 350 para o Zulu no 7 horário, conforme aprovado. 350, Pucajama na Caju. Decola do 10 do esquerdo, 5494, 2018. Gente, correto, chama a prova. Voo no 648, pronto, copo. Pronto, copo, 648. Autorizado Maceió, sem a Bravo, Mike Oscar. Via, Ampers 197, horário, restante conforme, nível 350. Saída Pulca, Jamo, Aracaju. Decola da pista 10 com curva esquerda. Código 54 no meio, controle 908. Quatro no meio, gol no 648. Autoridade da senhora, no 1970. Com 29 a bordo, 4 horas e 30, alterna Vitória. Uma 5 nove a bordo? 2-9. Ciente, autorizado o táxi até a entrada do pátio principal, 2770. Até a entrada do pátio principal, 2770. Confirma o voo no 648, está pronto para chegar de acionamento? 648, não. Ciente. Para o táxi 184, 3 horas e 20, João Pessoa, alternado, a porta do céu, 1931. Voo no 184, Índia, ponto espera, turno 1895, ajuste no 093. Ok, via Índia, ponto espera, 2895, 1894. Azul 2770, segue o código da Goa à sua frente até ponto espera, como número 2, turno 1895, ajuste no 093. Estava no voo no 62, não? Você. Pushback, entramento, portão 9. No 621, no 9, livre, chama o táxi. Obrigado, mais táxi. Abaixar para lá. Mona 094, bom dia. Autorizado pouso, pista no 0, vento 1,00 graus, 089, retente a pássaros, setor de pouso. Gente dos pássaros, livre pouso, gol 094. Como número 2, ponto espera, 2777. Torre Salvador, bom dia, 1184. Moro 184, bom dia, mantenha o ponto de espera. Vai mantendo. Oscar Juliette X-Ray, reporta visual com a pista no 7. Tá, visual com o campo, senhora. Contém a prova rotatória para ingresso no circuito, torre 1895, bom pouso. 1895, muito grato, bom trabalho. Torre Salvador, muito bom dia, Papa Tango, Oscar Juliette X-Ray, está na proa da rotatória visual. Papa Tango, Oscar Juliette X-Ray, versão no meu pés, reporte passando através da RMAR, ajuste na 013. Resposta passando através da RMAR 1013 para 1 no meu pé. Oscar Juliette X-Ray. Explicação. Gordo 79, contato radar 59 milhas de Salvador, voe na proa de Mari. Para interceptar a chegada Mari, desça para o nível 1100 inicialmente. Foco Papo Serra, o sobrevoo será a 4.500 pés? 1184, a linha e mantém no zero. A linha e mantém 1184. Já visual com destino? Gente, da presente sem frequência livre, nenhum tráfego do setor na escuta do controle. Chamo para regresso, Foco Papo Serra. Gente, autorizado o táxi até o ponto de espera, turno noite decimal 95, ajuste 10, 13, gol no 621. Táxi até o ponto de espera, 35, contato com este controle. November, acho que é o Whisky, mantém o ponto de espera, como tráfico na final da noite. Oscar e Juliette, é que tu após o pouso, segue para que bate? Bate da pata, senhora. Gente, Oscar e Juliette, é que tu informa que após o pouso, efetuará o backtrack, manterá antes da interseção, dando passagem ao Papa Alfa 22. Paciente do tráfego Oscar, vai ter que aguarde no 01, no voo no 648. Oscar, Juliette, X-Way, avistado, check trem. Fique atento à banda de pássaros no setor. Autorizado pouso, pistão no 7. Vento 1,00 graus, 6,08 nós. Tive pouso no 7, está baixado travado. Oscar, Juliette, X-Way. Gordo 79, controle Salvador. Afirmativo, o Gordo 79 confirma como recebe? Certo, confirme a velocidade na descida. 220. É massa? Negativo. 250. 250 para as condições do Gordo 79. 230. A máxima 230? A máxima 240. Gente, 240, Gordo 79. Salvador, o 8963, o 9 voltando, poderia confirmar a frequência do centro? 13325, alternado 13395, o 8963, o 9. 3325, alternado 3395, obrigado, bom dia. 208, obrigado, boa. 7, portão 1, 9. Juliette, portão 10, no 0 na tarde. Crossfire de Salvador, bom dia, 1184 da Gol. 4-0, estacionamento, no 3. No 3, aguarda o chinelo na quadrilha. Aguarda. Gol no 648, mantém a posição. Mantém a posição, agora vem para tudo. Devido à posição, libera na Quebec, efetua 180 e mantém o ponto de espera aguardando. Acho que a Juliette X foi fala de 3-4. 1-2-7-7-0, vento 0-9-0 graus, 1-0 nós, autorizado a decolagem no 0. Autorizado no 0-2-7-7-0. 9, controle Salvador. Prossiga. Confirma como recebe. 5-5. 648, coordenem com a equipe de solo, de modo a efetuar pushback simultâneo com a aeronave que está no 03 do Oxalé. Vou coordenar com a aeronave do Oxalé e faço pushback de acordo com o pushback do portão 05. Pushback de acordo com o Oxalé, mandamento. Oxalé 1140, na escuta? Estimativo. Coordena pushback simultâneo com a aeronave da companhia Gol no portão 01. Efetue pushback como se a aeronave estivesse no portão 05, ingressando totalmente no Pátio 3. Afirmativo, ciente da instrução, puxe simultâneo, gol no Gate 161 no Capitão. 6140, solicite a equipe de solo que ingresse totalmente a aeronave no Pátio 3. Ok, ingressando totalmente no Pátio 3, 6140. Azul 2770, contato radar, suba para 180, seja Coral. 180 na Coral, Azul. Chica Juliette X-Way, autorizado ingresso, táxi via pista, reposta livrando na interseção. Romeu, November, Oscar, Whisky, decolado aos 37, segue corredor axé, 1.000 pés, chame o controle 120 desse nome. Esse é 1201, bom voo. No 648 é o solo voltando? 648. Seria FOB autonomia alternativa? FOB 48, 2 horas e 3 autonomia alternativa de uma pessoa. Prossiga no controle, tela até o. Agora 64 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha o nível 090 e chame Aracaju 203, bom voo. 03, tela até. Na escuta? Oxinema 140, na escuta? Transição poder. Avance pushback até ingressar totalmente a aeronave no parte 3. Ok? É, poder para fundo de solo. 6140? Possamos operar isso aqui na cauda do Oxiné? 6140 do Oxiné. Ingresse totalmente a aeronave no parte 3, ok? Ah, ok, obrigado, viu? É só a tentativa que eu estava aqui falando com a manutenção. Ok, é integralmente parte desse, 6140. Deixando o eixo Juliette livre, 6140. Alô? Alô, Oxalá 6140. Prossigo. Ah, o nosso mercado está informando que no parte 3 tem bastante gente ali para relacionar, nós ficamos muito próximo dele. A gente coordena para. A gente já coordenou quando a aeronave estiver por ali para eles saírem da área, ok? Agora sim, então tá bom, vou informar. 1739, desça para o 0620. Passou 07, estabilizado. Azul 4207, completa final, torre 1895. 1895, obrigado, bom dia, bom serviço. 648, pode continuar o pushback. 08, graças. Atrás Salvador, bom dia, bom 621, Dael. Turno 621, mantenha pro até 4.000 pés, após direita, voa Leda. Mantém pro até 4.000 após Leda, voa no 621. Torre, muito bom dia, Azul 4207, está passando está estabilizado no IRS. Azul 4207, bom dia, cheque trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1-10 graus, 1-0 nós. Positivo, está pré-checado, Azul 4207, autorizado pouso. 179, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0 no 3, está livre aliás, reporta localizador. 2.000 pés, reportará. Muito grato, Gol 79. Controle do 739, escolhe voador, né, da presente. Que é a chegada? Sim. 1921? Prossiga. Faça um cheque no modo Charlie, tá intermitente, aparece 200 pés, 300 pés, agora 4.500. Confirma agora. Agora 4.600 pés. Confere, graças a Deus, 1921. Autorizado voar direto Leda, tá presente. Vai ficar na proa de Leda, já curvado já. Na 62. Autorizado, ataque, Turbo 162. Afirma, até o ponto de espera, Índia, torre no noite decimal 90, 9, confirmando, 1 no noite decimal 95, ajuste no 0 no 3. Ponto de espera, 2954. Fica chegada a Mari, esse mantém o nível 0620. 060, 7319. 2 horas, confirma o alternado? Confirma. Confirma o alternado por gentileza. Bom dia, Lima, tem no zero. Lima, tem no zero, boa noite, passou. Azul 4207, somos 42, direita 1210. Direita 1210, azul 4207, obrigada, bom dia. Ajuste no zero, no 3, torre no 8, decimal 95. 395, pode espera. Via o cenário. Salve Salvador, azul 4207, Bruna, você escuta? 4207, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 4207. Vem, papai. Azul 4207, Juliette, portão 03. Juliette, tá 03, azul 4207. Mano 739 desce via para 2000, ajuste 1013. Via para 2013, na ajuste 739. Bom dia, mantém ponte espera. Avança. A Mari foi solicitado para manter 260 indicada pelo centro. Pode manter, rebateia ou pode acelerar? Mantenha. Mantê lá aí, é a outra patola para o sou lock, gordo 79. 279, completa final, torre 1895. 1895, bom trabalho. Tem frequência livre, nenhum tráfego no setor a reportar de conhecimento do controle, chamo para regresso a Salvador. Controle Salvador, boa tarde, voo no 64, decolado. Voo do 79, após o pouso, segue bate-bate? Bate da base. Quente. Salvador, bom dia, que é o gol Vitor Bravo, papá. Vitor Bravo Papá, confirme. Afirmativo, senhor. Vitor Bravo Papá, posição remota 3, solicitando autorização de reboque até o FIG de número 6. Aguarde um minuto, Vitor Bravo Papá. Ok, aguardando Vitor Bravo Papá. Firmando autorizado início, Vitor Bravo Papá, reporte no término. Afirmativo, autorizado início, reportar no término, Gabriel. Autorizando 98, desça para 050. 050, 3198. Pro levou na rede, não? Dono 621, prossiga. Estamos certo? Para com o Recife, 3325, alterno 3395. Dono 3325, 3395. 6140 ali, mantendo 0. E mantendo 0, 6140, obrigado. Do 79, solo aos 48. Libera a direita, taxia de Alfa, reporte na Delta. Libera na direita, Alfa, Delta, informará. Estabilizado, 739. Aqui é 739, completa final, torre, 1895. 1895, boa. 0. Decolagem no 061, no 40. Voo 648, Recife, 2685, alterno 2545. Voo 648. 648, escuta. Toma Recife, 2685, alterno 2545. 2685 ou 2545, boa. Toma 3198, da Civia para 2000, ajusta no 013, reporta localizador. SVIA 2000, reportar localizador 1013, 3139. Delta Papa Fox, reduza para 2509. 2509, Delta Papa Fox. Trem, vento variável, 100 graus, 099. O ajuste 10013, autorizado pouso 10. 7 de pouso 990, 1013 no ajuste, 739. Ação do corredor Interlagos. Delta Fox, a Fox, completa a redução para 220 nós e descida agora para o 050. 320, 050, Delta Fox, a Fox, a Fox, a Fox, a Controle de Salvador, eu chamei 1140, se escuta. Chamei 1140, contato radar, suba para 350, saída PUCA. 350, Oxa, saída PUCA, é 1140. Algo 79. Sete Gordo 79, mantém escuta aguardando. 79. Gordo 79, autorizado cruzamento da pista 1-0, reporte livrando o hotel. Portará. Aguarde coordenação azul 2770. Escuta. 1219. 1219. 2-1-1. Salvador, boa. Bom dia, Bona 739, livrando a sua escuta. Bom dia, Bona 739, siga via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette pro 4739. Estou autorizada desde pra Bog, Delta Papa Fogo. E tá livre 2000? Desce via para 2 mil pés do Delta Papa Fox, correção, via para 3 mil pés do Delta Papa Fox. Ok, então chegada via com as restrições de velocidade, Delta Papa Fox Trot. Confere. O Delta Papa Foxtrot apenas confirmando, via após IPAP descer para 3 mil pés. Gente. Ah, agora sob IPAP o senhor está cruzando 4.200. Gente, Delta Papa Foxtrot. Gente, que tu Delta Papa Mulher. Controle Salvador, bom dia, o azul 9541. Azul 9541, identifica a chegada a Gonce, reporta para descida. É, chegada a Gonce, reporta aí descida. Possibilidade de atuar, mosquito, está presente? Principalmente mantém a chegada, reporta para descida. Beleza, reportarei descida. Azul 2770, autorizado o nível 220 como final, agora com Recife, 1-3325, alterna 3395. Apenas confirmando, 1-3325. Agora sim, confere, bom voo. Azul 9541 no ponto ideal. Azul 9541, desça para o 050. Até o 50-9541. 3198 estabilizou? Afirmativo, estabilizado, visual, 3198. Completa final, torre 1895, com pouso. 1895, obrigado. Controle Salvador, bom dia, boa noite, 64, 5090. 1864, identifica a chegada Mari, isso mantém o 050. 050 na Mari. Firme? Patrulha 04, prossiga. Já livrou o eixo da 1-0. Excelente. Mantenha as referências visuais da Confirma de Estúdio. Entendo bastante perto, de momento, da escada BR-324. Então, 3198, Torre 1895. Torre Salvador, Salvador, até 3198, está chamando em 1995 e sem resposta. A frequência é 11895, 11895. Ah, confere, muito obrigado, 1895. Delta para passar com confirma de altitude? 2000 pés, vai passar duro agora. Gente, tinha sido autorizado a 3000 pés o Delta para passar. Mas a senhora tinha dito chegada via, duro é 2000 pés, confirma. Via 3 mil pés. Após o TAP, o senhor desceria para 3 mil pés. Autorizado, ia ser autorizado a 2 mil pés após o TAM 3198 chamar a torre. Então é chegada, não via. Ok. Então agora está com 2 mil pés, está na final. Entendeu que era via, desceu 2 mil pés. Delta para falar Foxtrot. 1895. Obrigado. 1895. Controle Salvador, Guardião 01, no Instituto Azul, visual com copo. Gente, o Guardião 01, Torre 1895. 1895, ou não? Patrulha 04, confirma a posição no momento. No momento, 6 milhas e meia, seu setor noroeste. Mantendo 100 metros do sinal BR-304. Gente, confirma o código alocado. 01-1-2. Gente, cheque transponder, Patrulha 04. Responder, 04. Guardião 01, segue para o retorno? Afirmo, para pouso, parte do BR. Gente, o Guardião 01 informa um tráfego Eco 145, uma milha do marcador externo. Mantém a linha do litoral, reporte final 35, para pouso pairato na cabeceira 35. Reportará final 35, Guardião 01. TAM 3198, solo 59, direita 1219. 21, direita 3198. 504. Não, baixou e travou, tem um campo à vista. Delta Papá Foxtrot, bom dia. Cheque trem, um ajuste no 013, informa o tráfego. Helicóptero direito, 500 pés, mantendo linha do litoral, não interfere. Vento 120 graus, 1 nós, autorizado pouso no 0. Ok, baixou e travou, autorizado pouso no 0, Delta Papá Foxtrot. Chané 6140, Recife 2685, alterno 2545, Chané 6140. 2685, 2545, opinião quadrada. Confere. Obrigado. E segue conforme rota. Controle Salvador 119, corrigindo 120.8, 15447. 3191, estou autorizado o Galeão nível 340, VAP 9857, decola da 10, perfil Tael Leda, Irumi, controle 208, 5447, transponder 3191. 3191, cotejamento correto, sim, para o feedback, certamente. 8864, desse tem restrição para 3000 pés, ajuste 1013. 3000 pés, sem restrições. 13, bom no 8, né, 4. Foco Serra, reporte Parita ingressando no corredor Interlagos. Recebo no radar agora atingindo 1.500 pés, confere? Patrulha 04. Patrulha 04, bom dia, confirma intenções? É, todo sinal no passo 2 da base aérea de Salvador. No momento, recalque da posição rotatória. Gente, o Patrulha 04 segue direto para o Pátio 2. E autorizado, segue. Primo, dá presente, autorizado, reporte na curta, o Patrulha 04. Vai, reporte na curta, o 04. Unido 370, saída ao 208, transponder alocado ao 5442, o 0094 da Gol. Correto, no 094, sim, para o feedback. Vai chamar, 094. Senhor Salvador, Guardião 01, final, parte do Brasil. Guardião 01, pouso por contém risco, vento 120 graus, 1 norte, reporte solo controlado. Boa tarde.